Vamos lá! Com vocês, Patrícia e Valéria. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me perdi em sua vida, muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Eu te amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nestas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Amei, minha amada. Vocês. A vontade de ser de alegria. De novo. Oh, meu amado, minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Bonito demais. A minha paz. Eu te amo tanto.